onde a maldade tomou conta. Chacina, homicídio, então seus tiros é moda. Lado periférico, sinistro e tenebroso. Seu batimento acelera, se pá, mas o corpo de cima a baixo prevalece. O ódio de ponta a ponta, o paraíso diabólico. O poema citado de domingo a domingo. A sua opinião é romântica ou vai ser assassino? O filme em cartaz, pode acreditar. É uma trilha de sangue, confira. Não é estranho estar nas ruas há muito tempo. O final não é feliz, só rola enterro. Não existe lugar seguro, é inevitável. Não adianta se esconder, o cenário é macabro. As proporções são gigantescas e o roteiro é sanguinário, impiedoso, violento. Não tem mocinho, espaço aqui é do vilão. É fato verídico, se liga na somatória, ladrão. Assalto algemas, camburão e grades. No mínimo, fulano ri seu prontuário, destrua o presídio. Achou que encostou no apetite demoníaco. Bomba de gás lacrimogêneo, colete à prova de tiro. O sistema da prisão agita a treta, solidão e revolta, combinação perfeita. O roteiro é sanguinário, a cena é de terror. Longa-metragem do inferno é morte, é horror. O roteiro é sanguinário, a cena é de terror. Longa-metragem do inferno é morte, é horror. É morte, é horror. Morou? Arsenal aqui de olho no crime, firmou. O pesadelo não cessa, que não tem montagem. Na favela se encontra uma parte dos personagens. A tiazinha mais ou menos dos 60 anos, puxando carroça com papel o dia todo andando. O moleque que pede um trocado no farol, ou que ganha dinheiro vendendo bala no sol. Ou o maluco injuriado de procurar trampo, acordar de madrugada e nada de adianto. Enfrentar fé dia a dia na porta da empresa, ou na agência, o requisito é experiência, é ou não é? As roupas estão todas ao seu redor. Vai ser o criminoso, o assassino que mata sem dó, antecipando seu enterro, sua própria história. Outro traficante no portão da escola, um belo ponto por fornecimento. Ladrão tem cocaína, crack grande faturamento. Vantagem cinematográfica, status na quebra, vários artigos. Respeito, mas o sossego já era. E ladrão, quem é vivo não se engana. Essa é a realidade, não tem jogo de câmera. O roteiro é sanguinário, a cena é de terror. Longa-metragem do inferno é morte, é horror. O roteiro é sanguinário, a cena é de terror. Longa-metragem do inferno é morte, é horror. É morte, é horror, morô? Arsenal aqui de olho no crime, firmou. O sangue escorre no texto do diretor. Morte, dor, agonia, é horror. Veja o corpo estirado na calçada, o crânio desfigurado, a crueldade não para. O óbito aqui é o ponto forte, então atestado é igual a mato, sobreviver é fé e sorte. A mãe se descontrola na última despedida. Família de luto, vítima da covardia. Vamos mudar o estilo do longa-metragem, ladrão. Sai a parte melancólica, agora entra ação. O sujeito se acabando na esquina, dois aliados ao seu lado, um baseado esquenta o clima, tiros na escuridão. Correria, desespero, não tem dublê. O sangue é de verdade, parceiro. No outro dia, um resultado dramático. Imagem repetitiva, execução, assassinato. Várias perturbações, a bala alega a perícia. Mas o arquivo é esquecido em qualquer delegacia. Talvez seja merecido o prêmio maior. Filmagem de ação, de terror é o melhor. Não tem efeitos especiais, é velório e cortejo. Não é história de ficção, longa-metragem do inferno. O roteiro é sanguinário, a cena é de terror. Longa-metragem do inferno é morte, é horror. O roteiro é sanguinário, a cena é de terror. Longa-metragem do inferno é morte, é horror. É morte, é horror, morô? Arsenal aqui de olho no crime, firmou. Arsenal aqui de olho no crime, firmou.